manda o Dan lá pro gate meia dúzia? Isso, o Dan 3170, portão meia dúzia. Ok. Salvador, boa noite, chegou 896 com a informação Charlie, posição 04. 370 João Pessoa, pronto, cópia? Pronto, cópia, chegou 896. João Pessoa aprovado, 370, rota pelo 58, decola 10, curva esquerda. Subida Bucajamo, transição Caju, 5445, transponder, controle opera em 120.8. Ativo autorizado para João Pessoa 370, decola da 10, conforme rota, com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, Pajango, 5445, transponder 208, controle GON 896. Afirmativo 04, sendo contorno posicionado. Ok, chamará GON 896. Oito, nove e meia na escuta, do solo. Proceda para o GON 896. Estou confirmando a saída, Puca, Jamo, após Jamo, aí é a transição Caju. Ok, Puca, Jamo, após transição Caju, GON 896. E? Sino 4 aprovado, Pátio Índia, teu ponto de espera da 10, lá 2, 1895, ajustado 1012, bom voo. 7 no 4, a linha decola cabeceira 1 no 0, vento 050 com 7 nós. Salvador, boa noite, voo 606, posição 3, informação Charlie, autorização Campina Grande. 606, Campina Grande, 390, tudo cópia? Pronto. Prejado, Campina Grande, 390, rota via para o Zulu 10, decola no 0, curva esquerda, no perfil da Pucajão, transição Zipar. 5-4, 4-6 transponder e controle opera em 120.8. Bom, no 606, autorizado nível 390, Campina Grande, apresulou no 0. Cuca, Jamos e Parque, subida. 5-4, 4-6 transponder, 208, controle. Primativo, só complementando, curva esquerda, portão 3, chama quando pronto, por estacionar. Curva esquerda, chamará. No 7 no 4, decola os 49, chame agora o controle no 208. Controle 208, bom dia, cara. Vai que fala mesmo. 3A, sem impacto, 994. Vamos lá para o 7. Controle Salvador, bom dia, eu vou no 7 no 4, passa 1800 pés, saída Puca. 4, bom dia, sub mantém a 230, saída da PUCA, vigilante. 230, vigilante, 74. Sinal de meia para o push back, acionamento, posição 4. Inicia de imediato no 896? Negativo, aproximadamente mais 4 minutos. Então, sim, sempre todos novamente no 896. Ok. Na realidade é falta da retirada do finisher. Se você puder agilizar, eu pedi lá na Intero, A gente vai tentar a empresa aqui, viu? Eu sinto, eu vou informar isso aí, mas chamo provavelmente que estou com o tráfego da companhia e já está quase pronto. Está no portão 5. Não, perfeitamente, a gente aguarda, obrigado. Inclusive o 606 está no 3, está faltando um operador de Tiger aqui também. Sim, eu vou informar isso aí. Vou no 606 na posição 3, posicionamento. Tente, aguarde no 606. Vai. Para o táxi com o 1994, com 9. Aprovado, Índia, até o ponto de esperadão 90, a torre 1895, ajuste 1012. Podia só, só confirmar a autonomia? Boa tarde. Gol 896 para a torre da semana, posição 04, agora definitivo. Ok, o 896 é o 9606. Vou manter na minha escuta, ok? Ele tá com um período no OTAN que prevê o fechamento às 3h05 e falta ainda 10 minutos. Eu vou só checar com o centro, porque caso não der para os aeronaves decolares, chegar com o centro, pelo menos ele libera. O pessoal tá genial, ok? Só um minuto. Escuta o 9606. Mas escuta o 896. Vambora. Salvador é o. Portugal 024. Portugal 024, na escuta. Requerendo a clearance para Lisboa. E só um minuto. No 4, passão 50, chame o centro, frequência 12545, alterne 12685. 2545, 2085, obrigado. Puxar de imediato, táxi aí, decolar? Afirmativo. Autorizado, no 606, chame para o táxi. Chame para o táxi, 606. Escuta. Isso, autorizante, faz simultâneo puxando mais para trás em relação ao 606 e também temos condições de decolar de imediato. Só um minuto, 896. Obrigado. 024, na escuta? Siga, 024. Ok, Portugal. É, a gente está com um problema que é o seguinte. A gente tem informação do NOTAM que prevê o fechamento da pista 10028 agora para 0305 Zulu, que é justamente o horário do seu plano, ok? Então, a gente está checando com o CGNA se é possível a liberação da sua decolagem ou não, ou vai aguardar a liberação da pista. Era bom você chegar com a companhia também nesse horário, porque está previsto 0305 até o 0605 fechamento da pista 10028. E fique no meu aguardo, Portugal 024. Ok, nós estamos prontos para puxar e pôr em marcha. Viu, Salvador? Gente, só um minuto, mantém a posição. Ok, nós estamos prontos. Muito obrigado. Um voo. 4-1 a bordo, 4:40 de autonomia, alterna Fortaleza, tarde. Também 06, prossiga via Índia, Alfa, teu ponto de espera, reporte com a torre, 10895, ajuste 1092. Levitar-se até o ponto de espera da pista, 10. Condutor, torre 182. Ajuste, se confirme. 1092 no ajuste e a torre 10895. 1092 no ajuste, 10895, obrigado. Salvador, boa noite pro nosso bem. Diga. Estamos prontos para o pushback desde a hora do 606. Sim, comandante. Porém, todos os traços decolando da Goa aí estão com mesmas curvas e vai ter que aguardar um ponto de espera para separação com o controle de todo jeito. E acredito que não vai dar tempo. E a gente só tá aguardando a liberação da infraero, com a ação do infraero com o CGNA. Assim que eu mesmo já informaram, a gente já libera seu traço, ok? Não vou poder liberar, porque caso chegue no ponto de espera e não dê tempo, aí vai acabar pegando pra gente aqui. E assim que a gente tiver a informação, já estou checando com ambos, com o centro, com o CGNA e com a Infraero, para ver se libera. Tem seu tráfego e o tráfego do Portugal também. Não, perfeito, estou na sua discussão. É porque estamos vendo a 5 minutos, é isso aí, exatamente dá tranquilo, mas tudo bem. Vamos na sua escuta, obrigado. 606, linda, cola cabeceira 10, vento 06018. Linda, cola da pista 10, vou no 606. Salvador, Golo 994. Prossiga. Prossiga, coordenação, vou direto na Caju. Aguarde. Aguarde. Solo voltando? Sim, 896. Afirmativo, você se tiver como, alguém da companhia entrar em contato com o CGMA também, ajudaria que a gente, porque a gente não tem autonomia para liberar e tudo, a gente precisa da autorização do CGMA. E vocês têm contato direto aí com o CGMA que pode poder de repente liberar o pushback do senhor. Então, assim, se for possível, que entre em contato aqui e dê um feedback aqui pra gente. A gente já está coordenando com a companhia para estar conversando com o CGNA nesse momento. Eu também peço que vocês o façam, por gentileza, porque é muito próximo do limite aí para a gente poder ficar sem decolar, né? Como aconteceu ontem com esse voo também. Sim, centro. Eu tô sem, ele já chegou já com o CGNA, mas a gente, eles estão só esperando uma resposta da Infraero, se ela vai começar a obra agora, se não vai, porque tá no horário já, entendeu? E a gente só tá nesse aguardo, na verdade. A gente está fazendo aqui um esforço com a companhia e aí a gente passa um feedback para vocês aí, companhia, tá bom? Obrigado. Eu poderia também informar o pessoal da companhia que se tivesse, naquela hora que você solicitou o push, tivesse operador de finger, daria tempo, entendeu? Porque eu faria o push simultâneo com o seu tráfego no portão 5. Ah, tá bom, obrigado pelo toque, eu vou informar também para dar uma ênfase maior em cima da empresa. Um 606, decola ao 03, chega controle no 20.8. 208, bom dia, 606. Situação, devido ao horário de fechamento da pista, ok? É, a gente tá checando com o CGNA e com o Infraero, porém. A informação que a gente tem é que a Infraero não, a Infraero vai iniciar a revisão na pista, conforme o NOTAM, e o seu tráfego só vai poder decolar após a liberação, no caso seria 0605 Zulu, né, quando vai voltar a abrir. O que eu posso inicialmente adiantar é a sua cópia, porque após a liberação, se eu for sair ainda, não vai mudar, né, mas a liberação para o push eu não vou liberar agora. A não ser que alguém autorize, aqui da GNA ou da Infraero. Eu também gostaria que você entrasse em contato com a companhia, né? Para ver se alguém da sua companhia pudesse entrar em contato com o pessoal da GNA, para ver se alguém a liberação, tanto do seu tráfego como também do tráfego da Gol, também está aguardando. Ok, nós já entramos em contato com o pessoal da nossa companhia durante a discussão. Obrigado. Mas quando nós com 896? Oi, Chico, a companhia aparentemente tem contato com o CGNA e eles passaram a informação rápida aqui pra gente que deve liberar. Só também que adiantando o que deve ser passado pra vocês aí, tá bom? Obrigado pela sua atenção. Nada, a gente acabou de receber já a notícia. Pode iniciar o pushback e acionamento e chame para o táxi 896. Ok, gente, voltará para o táxi 896. E confirma também que o táxi 024 vai estar liberado. Portugal 024, foi para a cópia? Pronto. Ok, está autorizado Lisboa 390 via rota do plano, Open Zulu 10, Natal, após Open November 873. Decolando da 10 com Cuba esquerda, no perfil da Puca Jamo, transição Zipar, 5447 transponder e controle 120.8. Lisboa, nível 390, o plano de voo é para Zulu 10 para Natal, depois é para Novembro 873, na saída volta pela esquerda, na Puca e Zipar Transition 5445 e o Departure é 120.8, Portugal 024. Então, confirmando o transponder, é o 5447. 5447, confirmado, Portugal 024 e prontos para puxar o táxi. Portão 11, aprovado, sem táxi. Aprovado e chamarei para táxi Portugal 024. 606, suba restrito, nível 330, após desvios, voe direto Zipar. Após desvios, direto Zipar, gol 606. Afirmativo e chame o centro agora, frequência 2545, boa noite. 2545, boa. Táxi, voo 896, 119 a bordo, 2 horas e 40, alterna Fortaleza. Índia Alfa, 1895, ponto espera com a torre, 1012, bom voo. Grato, Índia Alfa, 1895, mais uma vez agradeço, voo 896 pela coordenação. Nada, a gente também aqui, pela paciência também de vocês. Obrigado, valeu. Salvador, bom dia, com 896, ponto de espera da 10, pronto. 896, linda, cola cabeceira 10, vento 060.8. Linda, cola, com 896. Clear taxi vai para o 1 Indian Alpha on holding point, contact tower 118.95. India Alpha holding point 118.95, via Portugal 024.